604 no localizador, complete a sinal, chame torre, frequência 1 no 8 decimal 95. Azul 4235, reduza para aproximação, segue como número 2. Complete sinal, chame torre 1 no 8 95, 4235 da Azul. ...1895. 604, chame torre 1 no 8 95. Salvador, muito boa noite, voo 604, facilidade elétrica, frequência 1 no 0. Boa noite, com 604, cheque o trem, livre pouso na 1 no 0, vento 1 no 0 graus com 1 no 0 nós, altímetro 1 no 0 no 7. 1 no 0 no 7, curso passado travado, autorizado por 1 no 0, bom, 1 no 0 4. Boa noite, azul 4235, é a parte externa. Gente, mantenha um ponto de espera. Sente, aguarde pista livre. ...04, solo aos 36, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, é parte antes da Juliette. Alfa, Salvador, Oceaner 6303, na posição 4, está pronto para pushback e acionamento. Autorizado, chamar o táxi. O táxi. Azul 4235, livre pouso na 1 no 0, vento 090 graus com 9 nós, altímetro 1 no 0 no 7. ...7747, após o azul na final ali, mantenha no 0. Contato 5972, 2000 pés, autorizado a final no zero. Dois, três, cinco, solos 39, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, é patente da Juliette. Alfa, departamento da Juliette, 4.5. Juliette 6747, linha decola da 10, vento 090 graus, com meia dúzia de nós. Juliette 04, vai manter a posição antes da Juliette, aguardando a aeronave que vai sair no táxi. Foi pro da posição Peluxa, me dá de descida, chegada boa. Juliette 6747, decolado aos 41, no controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle WebJet. 76747, boa noite. 6747 Abjet, contato radar, sobe e mantém o 360 vigilância. Tá, o 360 vigilância, pode voar da Elsa. Autorizado. Alterna Galeão, autonomia 3 horas, 50 minutos. 142 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, pode esperar. Táxi via Índia Alfa, reportará pronto, sinal 63 no 3. Autonomia 04, táxi via Juliette para o portão 2, observando o Webjet saindo no táxi. Azul 4235, gente, azul 4235, segue via Juliette para o portão 3. Informa a aeronave à sua frente, vai parar no portão 2. Boa noite, Rio 5972, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 090 graus com 10 nós, altímetro no 0 no 7. Tem baixado travado, livre pouso na 0, Rio 5972. controle, Renan 6204. Controle, Renan 6204. Prossiga. Teria a possibilidade de passar abaixo do 050 em etapa? Autorizado. Autorizado. Para 2000? Subida e descida, 2000 pés, ajuste no 0 no 7, acho que não é melhor 2000. 2000 em campo. Após a aeronave da Rio, na final, ali mantenha no zero. Cinco no 5 desce a 4000 pés, ajuste no 0 no 7. É possível coordenação, voa direto, brinde WebJet 6747. Chame Centro Recife, 13325, alterno 251 no Objet 6747. 13325, 251, boa noite. Rio 5972, solo aos 47, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa, Kilo TAT 3. A linha decola da 1-0, vento 090 graus com 1-0-9. Isso, mantém 050, pro de etapa após Duna, na pauta é o Delta. Vamos se posicionar para 50 na prova de etapa e após Duna, na pauta é o Delta. Decolado aos 49, controle 120.8, bom voo. Controle de Salvador, boa noite, o Xanair 6313. Xanair 6313, contato radar. Sobe, mantém o nível de voo 360, tem que ser vigilante. 360, o Xanair 6313. Xanair 6313, pode valeda? Autorizado Leda. Autorizado Leda, 6313, obrigado. LF62, 24, complete final, chame torre em 1 no 8, decimal 95. Chip 55 no 15, desce a 2 mil pés. 2 mil pés, 55 no 5. 6224, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 080 graus com 99, altímetro 10 no 7. 17, tá baixado e travado, né, 6224. Sim, está. Zero, meia, zero. Salvador, muito boa noite. C3305 retornando, informação alfa. Autorização para 3305. Fundo 330, pré-aprovado, aceita? Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5056, coteja. Autorizado 330 para Recife, via Upper Whisky 58, decola da Puca, Aracaju. Decola 10, curva esquerda, 208, controle 0056, é o planejamento correto, chama para pushback e filamento. Obrigado. 224, solo 55, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Táxi via Alfa, mantendo a frequência, levanta a Juliette. Nome é 3-1-3, chama Centro Recife, frequência 1-3-3-2-5, alterno 2-5-1. 3-3-2-5-2-5-1, assinei 6-3-1-3, obrigado. P-5-5-1-5. Da escuta. Tem condições de navegar para o externo e completar a final? Afirmativo. Está livre, reporte na final. Ciente. Alta Delta, desce a 2 mil pés. 2 mil, a Alta Delta. Chanel 6224, táxi via Alfa, Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 2, 3. Europa 084, call tower 118, this 1-9-5. 1-9-5. Roger, expect Puka departure with Z-PAR transition, standby for ATC clearance. Okay, Puka departure, Z-PAR transition, Europa 084. No 5, torre 1 no 8, decimal 95. Gente, grato, uma boa noite. Bom trabalho. Boa noite. Papau, Hotel Delta autorizada final no 0. Autorizado final no 0, Papau, Hotel Delta, vai repartar estabilizado. Salvador, Trip 5515, boa noite. Boa noite, Trip 5515, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 7 nós, altímetro 1-0 no 7. 5515, gente. Trem baixado e travado. Europa 084, ready to copy. Vai. Clear to Madrid, flight level 370 via Upper Zulu 10 to Natal. Upper November 873, flight plan route. Puka departure, Z-PAR transition. Takeoff from runway 10 left turn, departure frequency 120.8. Squawk 5052, read back. We're clear to Mali, Z-PAR departure, runway 370, Upper Zulu 10 Natal. November 873, flight plan route. Departure frequency 120.8. Squawk 5052. Read back correct, call ready for push and start. Call you for. Utilizado no localizador, Papa Romeo, Papa Hotel Delta. Complete final, chame turno no 8, decimal 95, Papa Hotel Delta. 1895, obrigado pelo serviço, boa. Salvador, boa noite, Papa Romeo, Papa Hotel Delta. Hotel Delta, continue a aproximação, aguarde pista livre. A intenção é 1-7. Vicente, Papa Hotel Delta, pronto para mudança de regras? Posso cancelar aqui no externo em mais uma milha. Vicente, no externo cancela, segue com base pela direita para 1-7, reparte na base para a final da 1-7. Positivo, então repartar a base para a final da 1-7, Papa Romeo, Papa Hotel Delta, já está cancelado. Suficiente. Obrigado. 3178, 2000 pés, autorizada final, pista 1-0. 2B autorizado, LFX-Way, 6178. Solo 00, livre à direita, táxi na frequência, via Alfa Kilo, pátio 3, posição número 4. Alfa Kilo, pátio 3, na escuta, 5-5-5. Autorizado. Obrigado, obrigado. Romeu Golf, seu pouso será na 1-0 ou vai prosseguir para 1-7? A nossa função é 1-7. A Proiduna. Desça para 3 mil pés, 1017, o Romeu Romeu Golf. Duna para 3 mil, Romeu Romeu Golf. Hotel Delta, cheque o trem, livre pouso na 1-7, vento 090 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 8. A Hotel Delta, sente, modificando então para 1018 agora.